M2K, fizemos história, nigga. Eu me sinto um carrossel. Efeito carrossel. Mais um ré, mais um ré. Sobrevoando o inferno na busca do céu. Sobrevoando o inferno na busca do céu, céu, céu. Certas coisas não dão pra imaginar. Certas vezes é difícil negar. Convite. Convite, me chama pra fugir. Na próxima semana só parte do ciclo que nos mantém aqui. Do meu irmão não faz mais sorrir. Eu tenho tentado nem sentir, segurando a barra e deixando fluir. Investindo meu tempo pra poder investir. No tempo do meu trampo foi tanto que o tempo investido no trampo foi tanto que aumento meu que eu não diminui. Minha velocidade é o que me mantém bem aqui, bem aqui. Nesse efeito bem além de qualquer efeito bem além. Sem limite seguindo os caminhos do bem. Não culpe ninguém. Alma só dá o que tem. Não culpe ninguém. Alma só dá o que tem. Limite que um carro quer. Efeito carrossel. Mais um ré. Mais um ré. Sobrevoando o inferno na busca do céu. Sobrevoando o inferno na busca do céu. Os infinitos que vem. Vejo os tons infinitos que vem. Quando o sol vem, quando você vem, quando o sol vem. Quando o sol vem, quando você vem, que nem o sol vem. Até o sol para pra reparar. Que até o sol para pra reparar. Que até o sol para pra reparar. Que até o sol para pra reparar. Até o sol.